Estamos na fase final do Prêmio Ludopedia 2018. Novo jogo de Nick Valens anunciado. E começou o Kickstarter do Paladinos do Reino Ocidental. Sejam bem-vindos a mais uma edição desse podcast de notícias do Jogatina BG, gravado ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, gravado em período quinzenal, onde você pode acompanhar as notícias. Você que talvez esteja ouvindo esse podcast, saiba que a cada 15 dias a gente faz ao vivo lá no nosso canal do YouTube essa transmissão pra galera interagir, comentar algumas coisas. Eu vou trazer alguns feedbacks aqui ao vivo, né? Mas lembrando, esse aqui é um podcast de notícias de board games do Jogatina BG, nosso projeto, onde você pode acompanhar a gente de diversas maneiras, seja no Twitter, Facebook, no Instagram, no YouTube. Só você procurar Jogatina BG, você vai encontrar lá, certo? Esse podcast de notícias também, ele é um oferecimento do nosso canal de notícias no Telegram, onde você pode acompanhar as notícias lá. Já tem mais de 315 inscritos, onde a gente publica notícia quase que regularmente, diariamente, né? Notícias diversas sobre eventos, sobre tudo que a gente vai abordar aqui. Na verdade, não tudo, né? Porque assim, agora o podcast, ele tem um formato mais enxuto, até porque a ideia realmente é a gente pegar as principais notícias para trazer aqui. Mas se você quiser saber de tudo de notícias, recomendamos fortemente o nosso canal no Telegram, certo? E também acompanhar a gente lá no canal Ludopedia, onde a gente publica os boletins que a gente faz aqui, né? Esse podcast, por exemplo, tá abordando as principais notícias dos boletins 210 até o 214, certo? Bem, em relação ao Jogatina BG, né? Passo algumas novidades aqui para vocês no começo. Nós temos a nossa campanha ativa, né? Onde o pessoal ajuda mês a mês a gente produzir mais e melhor, que é lá no PicPay, onde você pode entrar em picpay.me/jogatinabg e contribuir com valores a partir de R$1. R$1 já faz muita diferença para nós. Isso alimenta a questão de a gente fazer novos conteúdos, da gente poder produzir mais e melhor, né? E se você perdeu algumas atualizações do Jogatina BG, eu fiz recentemente uma live aqui no YouTube também, falando sobre como foi os dois últimos meses aí em relação às nossas produções e também algumas mudanças. Então recomendamos que você assista essa live que a gente transmitiu aqui para você saber mais o que vai vir de novidade, o que teve de mudança aqui no Jogatina BG, beleza? Outra novidade também em relação ao Jogatina BG é que a gente teve o anúncio, né, do Ficha do Jogador com a Mariana Gamberger, talvez seja esse o sobrenome dela, depois lá no podcast vai perguntar se realmente é isso, é Gamberger, que ela faz um conteúdo muito da hora. Ela tem um canal de mídia escrita chamado Jogando com Crianças, né, onde ela faz o relato dela jogando board games e também comentando a experiência dela com as filhas delas, né, que jogam board games. Então é bem legal a abordagem e a gente vai bater um papo no final do mês aqui. Isso você pode mandar perguntas no link que eu vou deixar na descrição aqui no futuro, né, pra vocês, pra acompanhar, porque a ideia realmente aqui é conhecer mais como que é esse contato com crianças, assim, no geral, assim, na questão de board games. Então, esperem no futuro como vai ser esse podcast, beleza? Outra coisa muito importante que eu vou voltar a falar mais daqui a pouco também, mas vale a pena aqui reforçar: estamos na final do Prêmio Ludopedia nas categorias de mídia podcast e mídia escrita, né? A gente tava em 3 categorias na primeira fase e na segunda fase a gente foi selecionado aqui, né, os indicados na categoria de mídia podcast e mídia escrita. Então votem no Jogatina BG, seu voto é muito importante pra nós, então votem, votem e votem. Tem que votar mesmo, é isso aí. Temos que agradecer também a nossa loja parceira Bravo Jogos. Você pode comprar seu jogo, lançamento, diversos lançamentos aí da Galápagos, de outras editoras, né, o pessoal da jogando Wingspan aí tá maluco pra jogar o jogo da Grok e tal. Você pode comprar lá com preço bem da hora na bravojogos.com.br, nossa loja parceira. E como eu disse lá no PicPay, né, temos que agradecer pessoas incríveis que ajudam a gente, como é o caso do Robert Sanz. Eu sempre falo errado seu nome, mas eu agradeço do fundo do coração, porque eu fico Robert Sanz, depois eu fico Robert Sanz, aí eu fico pensando naquela fonte Comic Sans, enfim, bom, Robert, muito obrigado mesmo de coração por ajudar o Jogatina BG aí a gente produzir mais e melhor, certo? E esse podcast, ele vai abordar as notícias relacionadas ao período de 28 de fevereiro ao dia 13, hoje no caso, 13 de março de 2019, certo? Começamos aqui o mercado nacional, né? Na verdade, com uma única notícia, né? Que foi divulgada, foi encerrada a primeira fase do Prêmio Ludopedia 2018, onde concorrem jogos diversos, em diversas categorias. Categoria de jogo infantil, jogo família, jogo expert. A gente coloca também para design nacional, para essas três categorias, né? O pessoal desenvolvendo aqui no Brasil. E também, como é de praxe, e também agora nesse ano, né? Não é de praxe no caso, é a primeira vez nesse ano, tá rolando também a parte do RPG do ano e de suplemento de RPG do ano também, que agora agora o Ludopedia, ele tá com essa abordagem de ter RPG no portal, o que é uma iniciativa muito legal por parte do portal, assim, e também com isso, né, nessa encerramento dessa primeira fase, foram divulgados os indicados por parte dos jurados nas categorias, né? Começando aqui nos indicados do jogo infantil do ano, selecionados, né, pelos jurados aqui, foram os seguintes jogos na categoria de jogo infantil. Foi o Torre Encantada, da Devir, Capitão Silver, da Calamity Games, o Crop Rotation, da Legião Jogos, o Frog Riders, da Redbox, e o Hino Hero, da Conclave Editora, né? Foram jogos lançados aqui no Brasil, então, lembrando, o Prêmio Ludopedia aborda os jogos que foram lançados aqui no Brasil, nessa categoria. E nesse caso aqui, de jogos infantis, são jogos que podem ser desenvolvidos lá fora, mas publicados aqui no Brasil. Então, esses aqui foram 5 jogos selecionados. Na questão de design nacional, foram selecionados aqui os jogos Crop Rotation, Bug Plague, do Eduardo Guerra, pela Legião Jogos, o Desafiamente, Sapinhos e Missão Lunar, pela Luden Spirits, Macacos Me Mordam, da Curial Jogos, que no caso aqui é o design da Isabel Butcher e da Graziella Grise. O Palavras Secretas foi publicado pela Ideia Jogos Pedagógicos, né? Não tem o nome do design aqui, mas na verdade só foi pela editora. E pela Mitra, né? Pela editora Mitra, foi publicado e foi selecionado que o jogo Toca, do Tatipi. Esses que foram 5 jogos aqui selecionados para a parte dos jurados votarem, né? O resultado do prêmio, porque assim, você como um público em geral, você pode votar nos jogos diversos, e esse resultado dessas jogos indicados ali será divulgado durante o Diversão Offline em São Paulo, no final de semana de 27 e 28 de abril, e o vencedor será divulgado lá no evento. A próxima categoria onde teve indicados aqui foi os jogos família, do mercado geral aqui, teve o jogo Azul pela Galápagos Jogos, Capitão Sonar pela Conclave Editora, Flame Rouge pela Conclave, Luxor pela Calamity Games e o Sagrada pela Galápagos Jogos, certo? No design nacional, de design nacional de jogos família, foram selecionados aqui o Abstratos pela Luden Spirit, que é de design da Thelma Lobel, Albert Bettinelli e Alberto De Vivier. Também foi selecionado aqui o Covil, Mestre das Trevas, pela Mandala Jogos, do Luiz Bruet, o Footboard, do designer José R. Mendes, né, que pela Geeks and Orcs e Mundos Jogos, os Incríveis Parques de Miss Liz, pela Dijon Jogos, um jogo do próprio dono da editora, né, o Diego de Moraes, e o Overdrive pela editora Sherlock, de design de Moisés Pacheco e co-autoria de Bianca Melina, certo? Esses que foram 5 selecionados na categoria de design nacional, jogo família. No jogo Expert, a gente tem aqui os selecionados como Clank, da Conclave, Five Tribes pela Galápagos Jogos, Projeto Gaia pela Mandala, Rising Sun pela Galápagos Jogos e Um Banquete a Odin pela Mandala Jogos. Esses que foram 5 jogos selecionados na categoria Jogos Expert. E na categoria de Jogos Expert, mas de design nacional, a gente tem os seguintes jogos. O Grace, de design da Bianca Melina e co-autoria do Moisés Pacheco, né? Nesse caso aqui, a Bianca, ela criou a ideia e foi publicado pela Ludens Spirit. O outro jogo selecionado aqui foi o Gnomopolis, pela Conclave Editora, de design de Igor Knopp e Patrick Matheus, né? Também foi selecionado aqui o Taolong, pela Octo Ludus Studios, um jogo de Dox Lutin e de Pedro Latro, né? Esses aqui foram os 3 selecionados, né? Até pelo volume de jogos que tiveram nessa categoria de Jogos Expert publicado aqui no Brasil de design nacional, foram 3 só apenas selecionados, beleza? Bom, na mídia escrita, né, dos diversos canais que participaram, foram selecionados 5, né? Nesse caso aqui a gente tem o BGG Guará 2, e aí tem jogo, JBG News, a gente, né? Então votem em Jogatina BG, o Red Meeple e o Tabula Quadrada, né? Todos eles fazem trabalhos incríveis, então vote conforme o seu coração, mas não deixe de deixar seu voto no Jogatina BG News, beleza? Na categoria de podcast, selecionam apenas 3. No caso, os 3 selecionados aqui foram BGG Guará 2, Board Game Guará 2, agora falei certo, tá? BGG 2 ou Board Game Guará 2, tá? Jogatina BG Podcast e o Nordcast. Todos trabalhos incríveis, então votem. Lembrando, votem no Jogatina BG Podcast, beleza? Na categoria de audiovisual, a gente tem aqui os selecionados. O canal Aftermath, do Fabrício, o Covil dos Jogos lá do Paulo, da Karine e e Pikachu, o Direto ao Ponto do queridíssimo Alan Farias, o Meeple Mannings ali do Jack e o Cinco Coelho do Davi Coelho. Então são 5 selecionados aqui. Também foi colocado aqui a categoria de audiovisual infantil, onde foram selecionados 2, né? Que acho que na verdade já tinha só 2 mesmo, mas só pra você, questão da votação final, foi o Brincando com a Tia Flá e foi o Totoy Kids, né? Foram 2 canais ali que foram selecionados. Eles fazem conteúdo bem voltado pra um público bem infantil, pros pequenininhos. Então, se você quiser votar também, vote ali, beleza? E é isso aí, então. Esses aqui foram na parte da premiação do Prêmio Ludopedia. Mas como sempre, eu reforço aqui, vote no Jogatina BG. A gente novamente agradece de coração que estamos aqui na final em duas das três categorias que a gente estava participando, né? A gente agradece sempre, assim, porque querendo ou não, a gente faz conteúdo pra vocês e isso acaba sendo retribuído com os seus votos, com o seu carinho, com os seus comentários. Então isso é muito show, beleza? E com isso a gente encerra o bloco nacional e vamos pro bloco internacional. Começando um bloco internacional, a gente começa com uma notícia pela Plate Hat Games, onde ela anunciou um novo jogo da Nick Valens. Ela anunciou um jogo chamado Quirky Circuits. Ele vai ser um jogo cooperativo de 2 a 4 jogadores, onde você programa robôs para cumprir tarefas. Isso aqui foi divulgado durante o New York Toy Fair, né, que rolou umas semanas atrás. E a ideia do jogo é realmente ter essa questão de você programar os seus robôs para fazer tarefas, atividades diversas. Apesar de ele ser cooperativo, você vai programar em segredo as suas ações. Então, você pode fazer uma tarefa que atrapalha outra pessoa. Então, essa questão de você programar ação, que é uma das partes principais da mecânica, faz com que você possa se atrapalhar. Então, se alguém tá tentando pegar um bolo, vamos supor que seja um bolo. Por que que veio bolo na minha cabeça? Porque esse jogo tem muita cara daquele jogo eletrônico chamado Overcooked, né? Onde tem aquela questão de todo mundo tá fazendo a tarefa ao mesmo tempo, naquela loucura toda. E como ele é um jogo que tem essa questão de ter esse carisma, né? De ter essa pegada bem rápida, assim. Então, vamos ver aí no futuro como vai ser a questão do jogo pela Plate Hat Games, um jogo da Nick Valens, um jogo sobre programar robozinhos para cumprir tarefas, cooperativo que atende de 2 a 4 jogadores. Lembrando, a Nick Valens, ela trabalhou, né, ela estava trabalhando até, acho que talvez no início do ano passado, ou final do ano retrasado, na Fantasy Flight, onde ela desenvolveu o Eldritch Horror, ela também co-desenvolveu o Arkham Horror, né, ela tem bastante nome na indústria, e eu achei muito legal ela voltar aqui, eu já comentei aqui em outras edições, né, de ela voltar fazendo um conteúdo da hora em relação a board games. Então, mais novidades aí provavelmente vocês vão ver no futuro. Espero que chegue no Brasil, que é um jogo que tem uma arte bem carismática e aí é um jogo interessante. Lembra até a questão do livro e tal. Lembra até um novo jogo que veio pela Galápagos, o Stuffed Fables, que é aquele jogo que você vai fazendo um cenário e tal. São vários cenários que vai ter nesse jogo, são 21 cenários. Então você vai ter essa questão de fazer tarefas. Então, novidades aí no futuro. E tem um jogo que tem cara de vir aí pela Galápagos, beleza? O próximo jogo que eu separei aqui pra vocês é um jogo chamado Tentacool Town. Ele é um jogo que foi divulgado pela editora Monster Fight Club. Ele é um jogo de dois designers. Um deles é o Aaron Dill e o John Kowaleski. Pra quem não sabe, essa dupla, né, de design também fez o Spartacus, fez o Sons of Anarchy, aquele jogo de controle de área e muita treta que muita gente fala. E do que se trata o Tentacool Town? Tentacool Town, ele é um jogo de você construir a sua cidade, né? E a cidade é dividida em três distritos. Tem um distrito que é voltado ali pra você fazer parte do mercado, a fundição e as docas, né? O problema de você estar montando a cidade nesse local é que tem vários tentáculos que está te atrapalhando. Tem vários tentáculos ali verdes que vão atrapalhar a sua cidade. Então você vai tentando coletar. Ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo a sua cidade, você vai recrutando novos cidadãos assim que vai te ajudar a combater isso e também desenvolver a cidade. E vence o jogador que no final da partida tiver mais pontos de vitória. Então ele é um jogo bem interessante. Ele tem esse humor assim, da parte da arte, assim, eu achei bem legal. Se você olhar a capa do jogo, ele tem uma arte bem caricata e o desenvolvimento do jogo parece uma coisa interessante. Próxima notícia que eu vou separar aqui pra vocês é uma notícia da quinta expansão anunciada para Terraform Mars. Ela vai se chamar Turmoil, ou Turmoil, talvez seja esse o nome, mas acho que é Turmoil, que é uma expansão que vai adicionar as seguintes coisas, né? Olha só. Ela vai adicionar novas corporações, novas cartas de projetos e um novo tipo de carta, que são as cartas de eventos globais, que vai adicionar toda uma questão de eventos no jogo, tais como tempestade de areia, algumas coisas que vão dar vantagens, protestos e tal. Então os jogadores vão ter que, talvez, tem uma parte de votação, a parte de negociar com os outros jogadores para que cumpra, né, vença essa questão dos eventos globais que vão rolar em Terraform Mars, né? Terraform Mars tem diversas expansões, muitas delas aqui já publicadas aqui no Brasil, né? Colônias, Hellas Elysian, enfim, várias expansões. Eu não joguei ainda nenhuma delas, eu tô devendo fortemente jogar com mapas diferentes, com objetivos diferentes e tal. Então por isso que eu tô a fim de conhecer essa expansão também. Tem uma questão interessante, a gente vai ver mais informações aí no futuro pela Stronghold, né, e pela Fraxelios Games lá, do Jacob Fraxelios. Próxima notícia aqui é de um jogo anunciado pela Osprey. A Osprey, ela anunciou esse card game voltado para dois jogadores, que é um jogo de construção de baralho, né. A temática dele é a temática da Segunda Guerra Mundial, e ele foi desenvolvido pelo David Thompson, que fez o War Chest e o Armageddon, junto com Trevor Benjamin. O que se sabe desse jogo por enquanto, que foi divulgado na própria página da Osprey Games, ele vai ter toda essa questão de um jogador controlar forças aliadas e outro do eixo e tal, então você vai disputar, só que com essa mecânica de deck build. Eu gostei bastante da arte, a arte é do Roland McDonald, e essa questão do jogo em si, eu achei interessante porque, assim, primeiro, deck build é uma mecânica que é interessante, apesar de ter um volume gigantesco, mas quando ela é bem feita, quando ela é bem implementada na mecânica, talvez com um tema e tal, isso traz aquela questão que deixa você preso no jogo, isso é interessante, né? Bom, por enquanto não tem, ele vai passar, como eu disse, né, ele vai passar na questão do cenário de Segunda Guerra Mundial, ele vai abordar o dia D, né, a parte ali da chegada das tropas aliadas, né, no dia D e tal, isso é bem legal. Então, mais informações aí no futuro pela Osprey Games, que anunciou esse jogo chamado, que eu nem falei o nome do jogo, né, agora que eu me toquei, que é o Undaunted Normand, né, eu acho que talvez seja isso, anunciado pela Osprey Games. Próxima notícia aqui é um RPG baseado em Fallout, né, Fallout foi anunciado recentemente aí pela Galápagos pra chegar no Brasil, deve chegar aí ainda nesse semestre aqui, só que não foi apenas a Galápagos / Fantasy Flight que fez um jogo de tabuleiro baseado em Fallout, né, tem uma editora, a Modiphius Entertainment, ela já tinha publicado um jogo tático de miniaturas baseado em Fallout, chamado Fallout Wasteland Warfare, que foi publicado em 2017, e ela anunciou que vai ter um sistema de RPG, que ela vai ser praticamente como se fosse uma expansão standalone para esse jogo de 2017, né? Esse RPG você pode jogar isoladamente, mas você também pode usar todo o conteúdo que vem no Fallout Wasteland Warfare de 2017. Nas informações, ele tá dizendo que ele vai vir no verão de 2019, ou seja, meados desse ano, onde você vai desenvolver seus personagens, o conteúdo ele vai vir tanto com cartas de armas, com cartas de personagens, cartas de localidades, para você jogar na Terra Devastada em Fallout. Eu achei interessante porque, se ele não depender realmente do jogo de miniaturas, ele vai ser interessante para ter isso. É claro que uma miniatura, quando você joga RPG, faz todo aquele saborzinho, deixa o jogo mais bonito e tal, e mais imersivo, mas se tiver como jogar fora, porque eu lembro que o Wasteland Warfare, ele é caro, caro demais, assim. Eu lembro que lá fora, inicialmente ele tinha, sei lá, um valor de 90, 100 dólares, depois eles começaram a divulgar alguns conteúdos extras, assim, como, por exemplo, um Starter Set, porque ele lembra bastante essa questão de um wargame, misturado ali com um X-Wing, assim, sabe? Você comprar as coisas separadas, os grupos separados de rebeldes, de sobreviventes e tal, e talvez usar isso pra RPG também é interessante. Bom, aqui no Brasil vai ser muito difícil encontrar isso, mas lá fora vai ser um chamariz gigantesco para Fallout. E pra encerrar aqui as notícias do mercado internacional, eu separei outra notícia de um jogo, Atelier The Painter Studio, né? Ele foi um jogo anunciado pela editora Aege, que é um jogo voltado para 2 a 4 jogadores, e ele se trata de um jogo de administrar seu ateliê, né? Seu estúdio de arte, onde você vai coordenar todos os seus assistentes, você vai comprar as melhores tintas, você vai produzir as mais belas obras de arte. Esse jogo, só pra você ter uma noção, ele tem uma arte bem bonita. Cada tabuleiro de jogador é como se fosse essa board do pintor, onde vai ter diversas cores, você vai ter diversos meeples. O jogo, ele vai ter um esquema de rolagem de dados. Cada jogador vai ter 4 dados, e cada número do dado vai ter uma ação específica, seja de você alocar, seja de você movimentar, colecionar, pintar, receber dinheiro, e seus assistentes vai dar benefícios diversos, então você vai recoletando esses recursos aqui, que são nas cores ali, azul, verde, vermelho e amarelo, né? Além de você conseguir as cartas de obras de arte. O jogo, ele vai ter o trigger de final de jogo quando o jogador fizer a sua terceira obra de arte masterpiece, né? Vai ter, cada obra de arte pode ter ou não esse símbolo, e quando cumprir isso, vai ter mais uma rodada e vai encerrar o jogo, vence o jogador que tiver mais pontos de vitória. Se você reparar, tem uma tendência no mercado de jogos sobre essa questão de arte, né? Aqui no Brasil foi anunciado Pictoria, talvez seja isso pela Mob Studios, né? Da Bianca e do Moisés, né? Além disso, lá fora teve um jogo do Colors de Paris, né? Um nome em francês assim. E agora mais um jogo nessa temática de artistas, né? Teve o Fresco recente, muito atrás, né? Que aquele jogo também é famoso, um jogo europeu. E isso a gente vai saber mais informações pela Edge aí no futuro do Atelier The Painter's Studio. Começando então um bloco de Kickstarters, né, que estão rolando no momento, eu separei 3 destaques aqui pra vocês. Inclusive, um deles tem, o primeiro que eu vou falar pra vocês aqui, tem relação com o mercado nacional, porque é o caso do Paladinos do Reino Ocidental, ou Paladins of the West Kingdom, né. É um jogo do Sam Phillips pela Graphil Games, né, que é o segundo jogo dessa franquia do Reino Ocidental. O primeiro deles foi o Arquiteto, ele vai ser uma trilogia, não foi anunciado o nome do terceiro. E esse jogo, ele é um jogo de draft meeple, né, você você pega um meeple pra selecionar outro, então você vai fazendo seleção de meeple, onde vai ter diversos benefícios. E o questão do jogo, ele atende de 1 a 4 jogadores, com um tempo de duração ali de 90 a 120 minutos. E a Meeple BR aqui no Brasil é uma das associadas aqui, né, pra entregar aqui no Brasil. Então, quem tiver interessado, pode pegar o jogo sem medo, porque vai ter distribuição por parte da Meeple BR. Então, a questão de taxação não vai ter esse problema pra quando você apoiar ali, né? Obviamente, ele tem a arte ainda do Miko, né, que é o artista desde a trilogia da série Invasores do Mar do Norte. Inclusive, fica aqui a denúncia, entre aspas, né? A Meeple BR podia mandar aqui pra gente, né, o protótipo aí pra gente testar e comentar nos podcasts. A gente também existe, beleza? Só avisando aqui, só deixando o puxão de orelha pra vocês aí. Falando a respeito dos valores, né? Tem diversos plats, né? Você pode receber eles em diversas... Ele tem aqui em diversas línguas. Se você olhar aqui no cantinho, deixa eu só ver se tá tudo de acordo. É isso, ó. Tem em diversas línguas, em inglês, em francês, português, espanhol e italiano, né? Você pode também pegar aqui por um valor de 46 euros ou... praticamente isso é 53 dólares. Você também tem a questão das moedas, que você pode pegar moedas de metal ali. 66 dólares no total pra você pegar o jogo, mais o set de promos e 50 moedas de metal aqui, que custa 66 dólares. E também você pode pegar um conjunto que vem tanto o Paladinos do Reino Ocidental, tanto o Arquitetos do Reino Ocidental, mais as moedas, mais as promos, mais as promos do Arquitetos, por um valor aqui de 107 dólares. E isso aqui vai ser entregue também pela Meeple BR, né? Só em relação à campanha aqui, eles pediram 15 mil dólares, atualmente está em 417 mil arrecadados, quase um pouco mais de 5.500 apoiadores, e faltam 8 dias para o final da campanha, beleza? A próxima campanha que eu separei aqui foi do Age of Steam's Deluxe Edition. Esse aqui é uma versão de luxo, como o nome diz, né, de um clássico de jogos de trem, que vai vir pela Eagle Griffin Games, né. Em relação à campanha, eles pediram 30 mil, arrecadaram já mais de 140 mil, faltam 9 dias e quase 1.800 apoiadores ali. Esse jogo, ele vai ter poucas mudanças em questão de mecânica, praticamente as mesmas mecânicas que você fala, o fundamento do jogo e o gameplay é o mesmo, só que agora com a arte incrível do Ian O'Toole, né, que é o cara que tá fazendo artes incríveis aí com diversos jogos do Vital Lacerda e agora também pela Eagle Griffin aqui pro Age of Steam. Em relação aqui, deixa eu só verificar pra vocês, eu vou procurar aqui em relação a se entrega no Brasil ou não, né, provavelmente entrega sim, mas um preço bem altinho, vamos ver. Eles não entregam para a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Afeganistão. Os demais países eles entregam, obviamente chegando aqui no Brasil vai ter um custo gigantesco, né, em questão ali dos valores que vão ser aplicados à campanha. O pledge onde você adquire o jogo em si custa 67 dólares, esse pledge chama The Engineer, ele tem o preço ali, ele fala, ó, esse aqui é o preço de um jogo de 90 dólares, né, você tá pagando 67, ele vai ter todo o jogo em si, e se você quiser pagar um pouco mais, 10 dólares a mais, um pouco mais, 12 dólares a mais pra 79 dólares, você pode pegar o jogo, que é com esse pledge chamado The Conductor, que é esse pledge onde, além do jogo, você vai receber todos os stretch goals e também diversas locomotivas de madeira, né? Eles são 150 trens ali, 25 em cada uma das 6 cores, né? Além disso, foram desbloqueados diversos mapas, né? Porque, lembrando, o Age of Steam, ele tem diversos mapas, os mapas vão ter configurações diferentes, nessa questão de você desenvolver as suas trilhas, participar das empresas e outras coisas, né? Lembrando, um jogo de 1 a 6 jogadores. Então, se você tiver interesse, vão lá na campanha que eu vou deixar linkada aí pra vocês aí no podcast e também aqui na descrição do vídeo no futuro, beleza? E por fim, último Kickstarter aqui é pela Queen Games do Copenhague. A gente já havia anunciado nos boletins, eu não sei necessariamente se foi aqui no podcast, talvez sim, né, do Copenhague, que ele é um jogo sobre construir as melhores fachadas para as casas na região portuária da cidade, da capital dinamarquesa, né. A campanha, eles pediram 20 mil dólares, atualmente está em 86 mil, quase 87, um pouco mais de mil apoiadores e faltam 14 dias para o final da campanha, né. Esse jogo, ele tem um dos designers envolvidos ali. Esse aqui é o designer do Flame Rouge, né? E pelo menos assim, isso já é uma coisa interessante, porque o cara mandou bem no Flame Rouge e se viu coisa mais naquele sentido, eu acho interessante. Lembrando, esse jogo é um jogo que usa a mecânica de Polyomino, que é a mecânica de puzzle estilo Tetris, que é uma coisa bem famosa recentemente, com vários jogos, tanto do Rosenberg. E quando você vai fazendo essa fachada aqui, você vai construindo, você vai montando esse Tetris e você vai cumprindo diversos objetivos, você vai pegando tiles que vão dar benefícios diversos, e a ideia realmente é você fazer essa questão de melhorar as fachadas da região portuária de Copenhague, na Dinamarca, né? Se você quiser ter o jogo, né, você pode ter a versão retail, que não tem os stretch goals, custa $40. A versão Collector's Edition, onde você vai ter, além do jogo retail, você vai ter uns sets adicionais, uns Joker Trials, umas habilidades e todos os Stretch Goals por $50. E você pode pegar a Deluxe Edition por $79, né? Essa Deluxe Edition vai ter os... algumas peças em acrílicos, mais duas habilidades ali, os sets de habilidades e todos os stretch goals ali. Fora que você vai ter os tiles também de acrílico para o jogo. Em relação ao envio, para ver que, se eu vou verificar se entrega no Brasil, já vou ali confirmar isso. Brasil Friendly, esse aqui eu não sabia, tá? É uma novidade aqui. Eles têm um parceiro ali que vai cuidar de toda essa parte de custo, que não sei o nome desse parceiro, então, que vai cuidar dessa parte de importação, de receber esse material e entregar para os apoiadores. Só que eles disseram aqui que vai demorar de 2 a 3 meses, né? Um pouco mais, em relação às outras regiões por conta dessa parceria, por conta dessa entrega. Eles colocam com esse prazo talvez um pouco alto, porque se entregar antes é show. Vamos aqui no bloco de eventos, a gente vai começar com o sábado, dia 16, próximo sábado, dia 16 de março de 2019, onde vai ocorrer na capital rio-grandense do sul, rio-grandense, né, que é de Porto Alegre, que vai rolar a 13ª edição do Board Brothers, né, um evento que vem se consolidando na região sul ali, no estado do Rio Grande do Sul, porque não foi apenas na capital, mas sim em várias cidades diversas, assim, tiveram um evento lá, o Deep Evil que tá no chat aí, o Diego, né, tá aí sempre fazendo eventos da hora, então links aí na postagem pra você também. No dia 23 de março, no Rio de Janeiro, vai rolar a 5ª edição do Mansão com Vida. Esse é um evento, como disse, um evento para você testar diversos jogos de design nacional. É bom para quem participa, porque você vai lá, é um evento grátis, você joga diversos jogos, concorre a premiações, assim, e sorteios e tal, que eles sempre fazem, uma coisa bem legal. E para quem desenvolve jogo é interessante, porque tem aquele feedback em massa de diversos jogos, então o pessoal incentiva que você participe das mesas. Então, vão lá participar do Mansão com Vida no Rio de Janeiro, dia 23, daqui 2 sábados, no Rio de Janeiro. E em São Paulo, no final do mês de abril, lembrando, vai ter o Diversão Offline São Paulo, né? O maior evento aí de jogos tabuleiro do Brasil. Vai ter sua edição do primeiro semestre em São Paulo. A primeira edição em São Paulo ocorreu no ano passado, também com a premiação, a entrega da premiação do Prêmio Ludopedia. E nós, nesse ano, também estaremos por lá. Por enquanto, só eu que confirmou, no caso, a presença lá no evento. Mas aproveitem para conhecer os seus produtores de conteúdos favoritos, também conhecer diversos jogos, conhecer o pessoal, jogar diversos protótipos que vai estar lá no evento. E se você me encontrar lá, vai lá me dar um abraço, que eu te dou um abraço bem forte também. É isso. E com isso, chegamos aqui ao final de mais um podcast de notícias aqui no Jogatina BG, gravado ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, onde você pode acompanhar ao vivo a cada 15 dias a gravação desse podcast e também outros conteúdos que serão divulgados, publicados aqui nesse canal. Então, se você está acompanhando ao vivo aqui, deixe seu joinha. Se você está acompanhando no futuro, vão lá no canal, se inscrevam, ative as notificações para saber as nossas novidades aqui no canal, certo? Lembrando, votem no Jogatina BG, no Prêmio Ludopedia, nas categorias de mídia podcast e mídia escrita, link na descrição pra vocês, certo? Novamente aqui, muito obrigado a todos que acompanharam, que escutaram no futuro a versão editada. Um beijo no coração e até o próximo turno.